Uma boa tarde então a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, uma paz que nós precisamos tanto nas nossas vidas, para que a gente possa aproveitar a oportunidade da reencarnação, porque no mundo atualmente temos tantos desafios, tantas exigências, tantas oportunidades de aprender, que elas são tão intensas que às vezes a gente precisa realmente. Quem vive nas grandes cidades hoje está passando por muitas pressões, vamos dizer assim, não é? De modo geral, o homem, nos nossos dias, está sendo cobrado, exigido muito. E daí a oportunidade de refletirmos no tema desta tarde sobre a reencarnação, a justiça e a atualidade. A reencarnação é uma lei divina, né? Uma grande forma que Deus criou para nos possibilitar adquirir a experiência. Quando a gente pensa na possibilidade de ser humano, de ser um ser dotado de tantas qualidades, a gente sabe e a gente conclui que uma única existência não é suficiente. Porque quando a gente vive muitos anos, né, e aí a gente pensa que a gente já sabe alguma coisa da vida, vem a vida e nos mostra que nós temos muito a aprender ainda e temos muito a conquistar. Mas Jesus tinha dito, né, que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele podia fazer. Então como alcançar isso? Né? Como se tornar um ser como Jesus, sendo que a gente tem um intervalo de tempo tão curto para alcançar? E aí que vem a necessidade, então, das múltiplas vidas, das inúmeras reencarnações que nós temos. E a reencarnação é uma crença muito antiga. Ela não é uma novidade para o mundo. Muitos pensam, né, quando ouvem falar da reencarnação no centro espírita, que a reencarnação é algo do espiritismo. Mas não é. A reencarnação é uma crença que se acredita aí, e estudos apontam para isso, que já é a concepção do homem há uns 10 mil anos, quando nem existia ainda o cristianismo, quando as crenças dos judeus ainda nem poderíamos dizer que já era o judaísmo, inúmeros povos já admitiam essa possibilidade de a gente voltar a ter uma nova vida. E fazia parte também das crenças daquele povo que mais tarde se tornaria o povo judeu, a crença da reencarnação. Eles não tinham uma ideia muito clara, muito precisa de como era essa reencarnação, de como se dava esse retorno à vida material. Por isso que em algumas passagens não ficou muito claro. E até nas traduções, quando se fez as traduções dos textos dos profetas antigos, foram feitas modificações nas traduções em que muitas vezes se ocultou esse conhecimento de que o homem tem muitas vidas. Mas Jesus mesmo teve a oportunidade de lidar com situações em que ele mostrou para as pessoas que existia sim a reencarnação. São aqueles diálogos que ele teve muito importantes para compreender o tema, que nós temos lá no Evangelho de Mateus e Marcos, nos capítulos 17 e 9, respectivamente. Foi aquela situação em que os discípulos perguntaram para Jesus, então, por que que dizem os escribas e fariseus, que eram os homens cultos, letrados da época, que conheciam bem a lei mosaica, por que que eles dizem que era necessário que Elias voltasse de novo? E aí Jesus explica para eles o porquê. Eles falavam isso porque o povo, de modo geral, não tinha muito conhecimento das escrituras, porque a maioria das pessoas não eram letradas, não sabia ler. Então, o que que acontecia? Só aqueles que eram os doutores da lei tinham acesso aos textos, e eles conheciam uma profecia do profeta Malaquias sobre a volta do profeta Elias, que tinha sido um profeta muito importante do povo hebreu, né? Se a gente for procurar lá no capítulo 4, do livro de Malaquias no Antigo Testamento, a gente encontra essa profecia, em que ele fala assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta, naturalmente, Malaquias, não tinha um entendimento do que seria a vinda de Jesus. Ele achou que Jesus viria como aquele Messias tão esperado, aquele homem severo que julgaria, que puniria os maus, os pecadores. Ele não sabia que Jesus vinha, na verdade, revestido de muito amor, de muita caridade, de muita compaixão. Então, ele sabia e afirmou, porque tinha captado isso mediunicamente, os profetas eram médiuns, né? De que o profeta Elias tinha que retornar quando Jesus viesse. Então, ele não sabia muito bem o que, que Elias faria, né? Qual era a missão de um profeta que renasceria antes que aquele ser tão esperado Messias viesse? O que, que ele iria fazer? Não é? Quando a gente lê a conclusão que Jesus deu para essa pergunta dos discípulos, que se reportava a essa profecia do profeta Malaquias, a gente entende então um pouquinho por que, que era necessário vir esse profeta. Né? Elias foi um homem muito assim rigoroso, muito firme nas suas convicções. Era um homem de uma fé muito grande, embora tivesse todos aqueles elementos de uma religião ainda muito primitiva. Né? Tanto é que Elias ele tinha uma postura na defesa daquela fé que aquele povo tinha, muito rigorosa, a ponto até de incitar as pessoas a cometerem atos de violência. Porque Elias também ele foi alguém que acabou contraindo dívidas perante a lei divina. Ele adquiriu uma responsabilidade muito grande quando ele incitou o povo, então, a atacar os profetas de uma divindade chamada Baal, que era a divindade de um povo ali vizinho, do povo hebreu, e muitos homens foram mortos nessa disputa. Era uma disputa religiosa que eles estavam tendo, de tentar provar quem tinha o Deus verdadeiro. Eram os hebreus, que tinham o Deus como eles acreditavam, Yahvé, ou era o povo de Baal. E aí tem uma disputa, naturalmente, o registro que nós temos mostra que Elias ganhou essa disputa, porque a oferta que ele fez para Deus de sacrifício ali no, na pedra se incendiou e acabou sendo uma prova de que, olha, Deus está, o Deus verdadeiro é o Deus dos hebreus, então. E aí, na confusão, acabou incitando que pegassem os sacerdotes de Baal e eles foram quase todos degolados. E aí, Elias, naturalmente, tem toda a sua trajetória, mas ele fica com esse peso nas costas. Ele fica com essa dívida por ter incitado a violência e ter levado pessoas a cometerem um ato muito grave, independente dos seus valores conquistados. E aí já vem um primeiro alerta para a gente. Nós podemos adquirir muitos méritos, muitos valores, mas cada ato irresponsável que nós cometermos perante as leis divinas, por mais méritos que nós tenhamos, nós ainda somos responsáveis por eles. Por isso que não nos deve surpreender quando a gente observa pessoas, às vezes, de grande valor, atravessando provas mais duras, experiências mais difíceis. Por quê? Ele pode ter conquistado muito, mas isso não vai tirar da pessoa a necessidade de passar por uma experiência que vai mudar ele em alguma coisa. E foi exatamente o que aconteceu com Elias, quando ele retorna, como havia prometido o profeta Malaquias, no dia do Senhor. O dia do Senhor é a vinda de Jesus, é o nascimento dele. E quem é a pessoa que começa a preparar discípulos para Jesus? Quem é a pessoa que começa a desempenhar um papel muito grande de alertar as pessoas de que aquela religiosidade apegada aos interesses exteriores das religiões, aquela religiosidade vazia de espiritualidade que os judeus estavam vivendo, quem que vai chamar atenção para aquilo? É o primo de Jesus, João Batista. E João Batista, então, começa a trabalhar como um precursor, alguém que começa a preparar o terreno, a mente das pessoas, para novas ideias. E ele começa a exercer aquele papel, então. Então, se cumpriu a profecia, Elias retornou, Elias reencarnou, mas as pessoas não entenderam de pronto que João Batista era aquele profeta tão esperado. É quando eles então perguntam para Jesus, e por que dizem aos escribas, se eu preciso que antes volte Elias? E aí Jesus responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Restabelecer era o quê? Despertar as pessoas para o verdadeiro valor da religiosidade, para que elas acordassem e realmente pensassem nos seus atos e não vivessem só a religião exteriormente. E aí Jesus conclui assim: mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E aí o Evangelho conclui essa fala de Jesus, porque os discípulos tinham entendido lá, e certamente algo desse diálogo escapou nos que registraram o texto, mas ficou incluído também nesses capítulos 9 de Mateus, de Marcos, e 17 de Mateus, ficou incluída a conclusão. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, Jesus estava ali confirmando que o profeta tão esperado Elias, que viria no dia que ele, Jesus, o Messias, viesse, tinha vindo e tinham feito com ele o que fizeram. O que fizeram com João Batista? João Batista era uma pessoa que incomodava muito com a sua fala, né? Porque ele criticou muito as atitudes do governante da época, de Herodes, e Herodes, muito influenciado ali pela sua esposa, ele acaba mandando prender e cortar a cabeça de João Batista. Olha só, né? Jesus, ele não só confirmou a reencarnação, como nesse episódio ele confirma também a lei de ação e reação. João Batista, ele passa pela última experiência que ele tinha de reparação daquilo que ele cometera como erro, como Elias. É a última. E olha, João Batista já era um espírito de grande valor no tempo de Jesus. Tanto é que Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém era como João Batista. Quer dizer, ele era um espírito já de condição muito avançada. Só que certamente ele pede ainda essa última experiência de passar por uma morte tão trágica, né? Perder a cabeça. Ele pede essa última experiência como o coroamento ali, a consolidação da experiência que ele aprendeu de nunca incitar a violência, de nunca conduzir ninguém à violência. Então, Jesus confirma ao mesmo tempo não só a reencarnação, mas que a reencarnação ela existe para que se cumpra a nossa oportunidade de aprendizado. Então, nós temos nessas passagens, e se formos buscar também o diálogo de Nicodemos com Jesus, também é muito significativo, e tudo isso está bem desenvolvido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas explicações, nós vamos ver que o pensamento original dos primeiros cristãos era totalmente condizente com a ideia da reencarnação. O problema é que com o tempo se perdeu no cristianismo essa noção da reencarnação. Foi se perdendo, assim como muitas outras coisas se perderam, porque as pessoas se ativeram no quê? Naquilo que era o exterior da religião. Se prenderam em ideias que nem sempre elas eram muito corretas, porque haviam interesses, havia muita coisa em jogo, muito poder em jogo. E nós temos que levar em conta também o seguinte: cada época as pessoas só conseguem entender as coisas dentro de um padrão de ideias. O século I do cristianismo, os séculos posteriores, é uma época de pessoas que elas ainda precisam de muitos elementos materiais na religião. Aquela ideia do sacrifício, que era tão importante para os judeus, sacrificar coisas materiais, foi necessário no cristianismo fazer uma adaptação de ideias de sacrifício e colocar no cristianismo também. Como tantas outras coisas, a própria parte exterior da religiosidade, muitas pessoas ainda tinham necessidades tremendas, né? Muitos cristãos vinham do paganismo e tinham uma necessidade imensa de elementos materiais na religião para poder cultuar algo. Então o cristianismo, ele foi meio que leviano ao absorver tantos elementos de outras religiosidades e não se conservar ali fiel aos ensinamentos puros de Jesus. Quando a gente faz um estudo desse período assim, a gente vê que existiam tantas crenças diversas entre os cristãos que poderia ter vingado qualquer uma, desde que ela atendesse os interesses de quem detinha o poder. E foi o que infelizmente aconteceu. né? E essa crença da reencarnação acabou, no mundo ocidental, ocultada, eclipsada por tanta questão exterior que agregada nas religiões. Só que existe uma questão, existe algo que a gente nunca deve esquecer, que é assim, a verdade ela tem uma força poderosíssima. Ela vai surgir em algum momento sempre. E é onde a ideia da reencarnação é novamente trazida para o contexto do cristianismo no mundo ocidental, a partir do trabalho de Allan Kardec. Ele, nós podemos considerar que é um dos grandes pioneiros no sentido de buscar esse elemento importante do cristianismo primitivo. E não é cristianismo primitivo do século I só não, é das primeiras horas ali com Jesus mesmo. E ele, ao trazer a reencarnação e colocá-la dentro de um contexto em que se torna compatível com os ensinamentos de Jesus, é essa força poderosa que faz aparecer aquilo que deve realmente aparecer. E é a reencarnação que nos explica tantas diferenças que nós observamos no mundo. Porque, veja, como a gente pode conceber hoje, e durante toda a história da humanidade foi assim, que tenham existido famílias que todas têm problemas, todas têm dificuldades, mas famílias que tiveram muitas oportunidades materiais, tiveram até uma certa estabilidade, uma certa paz, tiveram ali condições de se manterem dentro de um ritmo de normalidade, enquanto que você observa que há grupos, famílias, de pessoas que passam por provas tão dolorosas, tão difíceis, que às vezes não vem um filho com problema para o casal, vem três, vem quatro. E aí, quando a gente vai buscar as explicações, se a gente pensar na explicação puramente científica, por exemplo, para uma doença genética, é tudo muito simples. Ah, porque o gene está presente na família, por isso que se repetiu tantas vezes, é um fato. Mas, para quem concebe a ideia de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus que trata os seus filhos com igualdade, aí fica difícil explicar. Por que o fardo de um é tão mais difícil e do outro parece que é tão mais facilitado? Aonde vêm essas divergências? Essa é uma questão que a reencarnação explica. Famílias que apresentam lutas maiores têm necessidade de experiências em função de experiências passadas que deem a elas oportunidade de aprender, que deem a elas oportunidade de adquirir ali determinados valores, determinadas qualidades. Então, a prova mais difícil de um não é porque o outro foi privilegiado, é porque aquele que atravessa a experiência mais difícil é que está necessitando de uma experiência um pouco mais difícil em função das suas experiências anteriores. Enquanto que a facilidade aparente de alguns é muitas vezes o quê? Apenas a oportunidade do espírito adquirir valores, méritos, de se desenvolver e, no futuro, ele vai experimentar as suas lutas e as suas provas também. Então, as diferenças que a gente observa entre os filhos de Deus é, na verdade, a oportunidade que cada espírito, em cada época, está preparado para enfrentar. Hoje, aqueles que atravessam provas muito desafiadoras, muito dolorosas, são espíritos que estão preparados para enfrentá-las e devem passar por essas provas, não sem a nossa compaixão, não sem a nossa ajuda, mas eles necessitam dessa experiência para se elevarem como seres humanos, para evoluírem espiritualmente. Porque é só na experiência mais desafiadora que a nossa verdadeira personalidade aflora. E é nessas experiências mais desafiadoras é que a nossa experiência vai ser ali realmente desenvolvida. Vai ser desenvolvida. Porque quando a gente tem tudo muito fácil e tem todas as oportunidades, nem sempre a gente valoriza a oportunidade. E a gente vê isso diariamente. Pessoas que têm tudo para fazer muito de amor, de caridade, de se realizar, de se desenvolver, e não aproveitam as oportunidades. Enquanto que outros são desafiados pela vida, passam por situações mais difíceis, mais exigentes, e eles ainda conseguem se projetar na vida. Então a gente percebe que para o espírito em evolução, o desafio, a luta é fundamental. A facilidade, a comodidade, ela é muitas vezes uma prova muito perigosa. É uma prova que é muitas vezes o quê? Pior do que as dificuldades aparentes da vida material. Então, a reencarnação nos explica essas situações. Então, uma outra muito importante é a gente entender por que existem diferenças tão profundas entre seres. Por que a humanidade produziu um Francisco de Assis, né? Um ser que era capaz de um amor tão grande, até pelos elementos inanimados da natureza, ele tinha uma reverência, um amor profundo, porque via ali a obra de Deus. Imagina o amor que ele tinha pelas pessoas, passando pelos animais, pelas plantas, era alguém que amava tudo. Como que uma humanidade produz um ser como esse? E ela produz outros, vamos nem citá-los para não perturbar possível estado em que eles se encontram hoje, mas pessoas que criaram tanta dor, tanto sofrimento e que trouxeram tantos males para a humanidade. Como a gente explica que dois seres criados para uma única vida possam ter qualidades tão diferentes se a gente concebe que Deus é sábio, é justo, e tem uma qualidade que é única dele, que é a onisciência, né? Consciência de tudo que vai se passar, de tudo que já foi, de tudo que é. Como ele pode ter criado seres destinados, então, ao mal, sabendo que ele se perderia? Então, é algo ilógico quando a gente busca entender Deus dentro de uma perspectiva mais universalista. Um ser realmente sábio, realmente soberano, realmente capaz de fazer o que é perfeito. Como a gente pode conceber que ele tivesse criado seres para fins tão diferentes? Um só amor, o outro só destruição e sorte. A reencarnação, ela explica que cada espírito está no estágio que se conduziu até o momento. Francisco de Assis, ele se tornou aquele ser tão especial, tão amoroso, porque ele conquistou, através das suas experiências, essas qualidades. Outros que não demonstraram essas qualidades se tornaram o que se tornaram porque, pela sua experiência, buscaram ser aquilo que se tornaram. E aí é que vem algo importante que nós aprendemos no Espiritismo, é que também esses que se desviaram completamente do bem serão um dia conduzidos necessariamente ao bem, porque estão presos a esse grande mecanismo de evolução que é a reencarnação. Também eles passarão por inúmeras experiências, milhares, centenas de milhares, se for preciso, até que eles se tornem como Francisco de Assis, um ser tão amoroso, tão fraterno, tão capaz de enxergar Deus em tudo. Então, eles também um dia alcançarão isso. Então, essa ideia da reencarnação que nós temos no Espiritismo, ela é muito valiosa para que nos conduzamos hoje perante a vida, perante tantas notícias que nós temos recebido, de tantas situações dolorosas que nós vemos no mundo. Cada dia parece que a gente se surpreende mais com a capacidade que o ser humano tem de criar problemas uns para os outros, e de ferir, machucar, de gerar sofrimento. E aí a gente fica, muitas vezes, profundamente envolvido com esse noticiário. Há pessoas que elas se deixam absorver tanto por essas notícias tão negativas, tão infelizes, né? E até conhecedores da doutrina, até pessoas que entendem bem esse mecanismo da evolução que se dá pela reencarnação, e a gente esquece que todos esses quadros que a gente vê hoje são processos que estão necessariamente subordinados a essa lei do retorno que nós temos com a reencarnação. Hoje, quando nós ouvimos falar de grandes provas, de grandes lutas que as pessoas estão enfrentando, é necessariamente o retorno que se faz à vida delas, das experiências que elas mesmas atraíram para a sua evolução. É a grande oportunidade que muitos espíritos estão tendo de enfrentar ali situações que eles criaram para o seu semelhante e para que eles possam consolidar um conhecimento interior tão profundo para que nunca mais realizem aquilo. E quando a gente surpreende pessoas assim de grande valor passando por essas provas, nós temos que lembrar que é como João Batista, né? Talvez não são tão evoluídos quanto ele era naquele tempo de Jesus, mas eram já espíritos que tinham, são espíritos hoje, que já até conquistaram muitos méritos, mas eles ainda trazem certas coisas do seu passado que eles desejam liquidar em definitivo. É por isso que pessoas assim de muito valor, de qualidades muito evidentes, também passam por provas dolorosas. E às vezes a gente é incompreensível quando a gente vê isso. Às vezes a gente vê um familiar nosso, que a gente conhece a história de vida dele, sabe que foi uma pessoa fora do comum a vida inteira, muito íntegro, muito honesto, muito dedicado à família, e às vezes a gente vê a pessoa passando por uma prova tão difícil e a gente faz aquela reflexão, poxa Deus, como pode? Né? Onde está ali o retorno e todo o bem que ele fez? A gente esquece que aquele próprio espírito pediu uma experiência porque ele ainda precisa passar por aquilo. É algo que não ficou ainda totalmente consolidado dentro dele. É por isso que os espíritos, quando desencarnados, como eles têm essa visão abrangente das vidas, eles são capazes de entender a relação que existe entre os atos de uma vida e outras, até muitos séculos depois, eles pedem sim provas mais difíceis. Eles pedem sim reparações que às vezes são de atos que eles praticaram há centenas de anos atrás, para que possam definitivamente se libertar daquelas características que possa permanecer algo ainda dentro deles. E é por isso que eles vão pedir provas muito desafiadoras. Por isso que quando a gente presencia esses quadros, né, de pessoas que aparentam virtude, mas passam por grandes problemas, são sim pessoas virtuosas, são sim pessoas já de grande valor, mas elas pediram para reparar erros que são muitas vezes milenares. Porque não adianta o espírito passar por uma prova reparadora, renovadora da sua vida, quando ele ainda não adquiriu certos valores, certas experiências. Para tudo fazer sentido, a gente tem que ter algo prévio. A gente tem que ter algo já dentro da gente construído. É por isso que Deus muitas vezes permite que passemos por muitas vidas sem maiores dificuldades, para que possamos ir acumulando mais experiências positivas, para quando o grande desafio chegar, a gente estar realmente preparado, a gente estar realmente em condições de enfrentá-los. E aí vem aquele medinho na gente, né? Será que a gente vai passar por uma grande dor ainda? Né? Veja, qualquer que seja a experiência que nós vamos ter na vida, nós temos que conceber que Deus só vai permitir que ela aconteça no momento que nós estivermos preparados para aquilo. Só vai vir a grande tribulação no momento que eu tiver forças para enfrentá-la. Por isso que ninguém deve temer achando que as suas provas são invencíveis, que as suas lutas são intransponíveis. Por quê? Se hoje nós estamos experimentando o que experimentamos, de dor, de luta e sofrimento, podem ter certeza, nós temos a força para atravessar esse momento. Não tenha dúvida, temos essa força. Se tiver que vir no futuro uma prova mais difícil, nós teremos força para atravessar aquilo também, porque virá um momento em que estamos aptos a passar por aquilo. Por isso que a gente não deve viver temeroso pelo dia de amanhã. Por isso que Jesus nos ensinou a não viver inquietos no dia de hoje. Né? Ele tem uma das suas colocações lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, em que ele diz assim para os discípulos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia que nós tivermos que passar por uma experiência, nós teremos as condições de superar o desafio. Porque a cada dia ele se cuida de si mesmo. Cada período da nossa vida, nós vamos ter os recursos necessários. Então ninguém deve ter medo de achar que vai passar por uma prova muito difícil. Provas, lutas, desafios, todos nós vamos passar por muitas encarnações ainda. Nós só vamos passar quando tivermos a força. E Jesus ainda concluiu dizendo assim, olha, basta cada dia o seu mal. Que a gente procure no dia de hoje, no tempo presente, aquilo que realmente é necessário que trabalhemos, que realmente lutemos para mudar em nós, que realmente transformemos em nós. Porque a nossa tarefa está já determinada no dia em que estamos. Então a gente não precisa ficar preocupado com as provas do amanhã. Porque elas virão, serão inevitáveis para toda a humanidade. Mas se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, se tivermos a certeza de que estamos subordinados a uma lei sábia, justa, amorosa, que nos dá a experiência desafiadora, mas também nos dá a força, nós poderemos até não sentir as nossas provas. Poderemos até nem perceber que estamos em prova. Porque normalmente, quando a gente está focado nesse caminho de espiritualização, de buscar o melhor da vida, quando a gente está focado realmente na nossa fé, na confiança ilimitada em Deus, nós nos sentimos, às vezes, assim, profundamente amparados. Nós somos capazes de perceber a espiritualidade atuando. Por isso que a gente não pode nunca duvidar da assistência espiritual. Por isso que a gente não pode ficar com medo das experiências da vida. Por isso que a gente não pode permitir que o medo tome conta da gente, porque ele tende a diminuir a nossa fé, a nossa confiança. E uma pessoa sem fé e sem confiança, ela não vê as suas forças. Ela não vê o auxílio que se passa em torno dela. Às vezes a gente está tão revoltado, a gente está tão indignado com as circunstâncias da vida, e a gente bloqueia até a nossa percepção, pela intuição, pela inspiração, da assistência espiritual que nós temos, que é muito grande, que é efetiva, e que a gente não percebe mais assim objetivamente, por quê? É para não nos tirar o livre-arbítrio, é para não nos tirar o poder de decidir. Mas se a gente aguçar a nossa percepção, a nossa intuição, a gente vai ver que o auxílio está permanentemente junto de nós. Mas, para a gente poder perceber, a gente tem que estar revestido de fé, de confiança, não achar que vamos estar abandonados, porque ninguém está. Em nenhum momento da evolução, o Espírito está sozinho. Porque até quando os Espíritos mais amorosos não conseguem se aproximar de um outro, porque ele está muito fechado dentro do seu mundo, bloqueando sua mente, eles continuam atuando, eles continuam esperando o momento oportuno. Mas existe uma presença que nós não conseguimos nos isentar nunca. Uma presença permanente na nossa existência, que é Deus. Ele está no nosso mundo íntimo, intensamente, como Ele está em toda a sua criação. Então nós não devemos nunca nos sentir desamparados, desassistidos. Pode ser o momento mais desafiador da nossa vida, tendo certeza que estamos com Deus ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos com essas ideias encontrar elementos aí para superar os nossos desafios, e que assim seja. Muito obrigado a todos.